competências dos órgãos de trânsito no CTB e a atuação da Guarda Municipal. Este documento analisa as competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, com base na Resolução CONTRAN número 985/2022 e no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MDFT, detalhando as atribuições normativas, executivas e o papel fundamental da Guarda Municipal na segurança viária. 1. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O trânsito é definido como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação de condutores, engenharia, fiscalização, aplicação de penalidades e julgamento de recursos. A segurança viária, pilar do SNT, fundamenta-se em três eixos: educação, engenharia, esforço legal, fiscalização. 2. Competências do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é o órgão coordenador do SNT e o órgão máximo normativo e consultivo. Suas competências, conforme o artigo 12 do CTB, incluem a aprovação de normas regulamentares e manuais técnicos. A Resolução CONTRAN número 985/2022 é um exemplo prático dessa competência, pois aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Este manual tem efeitos vinculantes para todos os órgãos do SNT, garantindo a uniformidade de procedimentos e a segurança jurídica na aplicação da lei. 3. Competências executivas e a autoridade de trânsito. É fundamental distinguir o papel da autoridade de trânsito e do agente da autoridade de trânsito. Conceito, definição e papel. Autoridade de trânsito. Dirigente máximo do órgão ou entidade executiva integrante do SNT. Compete a ela aplicar as penalidades e medidas administrativas, além de normatizar critérios, como o valor de multas para obras ou eventos. Agente da autoridade. Pessoa civil ou militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Categorias de agentes de trânsito. De acordo com o MBFT, podem realizar a fiscalização: agentes dos órgãos executivos de trânsito ou rodoviários, policiais rodoviários federais, policiais militares, mediante convênio, guardas municipais, agentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mediante convênio. 4. A Guarda Municipal na Fiscalização de Trânsito. A atuação da Guarda Municipal, GM, na fiscalização de trânsito é expressamente prevista no MBFT, fundamentada no inciso V do artigo 5º da Lei nº 13.022, de 2014. Requisitos para a atuação. Para que a Guarda Municipal possa exercer a fiscalização de trânsito, o agente deve estar devidamente uniformizado, conforme o padrão da instituição, estar no regular exercício de suas funções, utilizar veículo de fiscalização devidamente caracterizado. A competência não decorre de mera designação por portaria, mas do enquadramento legal e funcional. Quando a Guarda Municipal pode atuar? A GM atua prioritariamente nas vias sob circunscrição do município. Suas competências envolvem fiscalização de infrações de circulação, estacionamento e parada, fiscalização de obras e eventos que perturbem a livre circulação, artigo 95 do CTB, adoção de medidas administrativas e lavratura de auto de infração de trânsito, AIT, ao constatar a infração. 5. Dinâmica da fiscalização e autuação. A autuação é um ato administrativo vinculado. O MBFT estabelece diretrizes rígidas sobre como o agente, incluindo o GM, deve proceder. Flagrante. Considera-se em flagrante quem está cometendo ou acaba de cometer a infração, podendo a autuação ocorrer com ou sem abordagem, dependendo da natureza da infração. Prioridade. O agente deve priorizar ações que coíbam infrações, tratando todos com urbanidade, sem omitir as providências legais. vedação por terceiros. É proibido lavrar AIT por solicitação de terceiros. A exceção ocorre em operações de fiscalização, onde um agente constata a infração e informa a outro que está na mesma operação, fato que deve constar no campo Observações. Classificação das infrações, pontuação e gravidade. Natureza, pontos. Gravíssima, 7. Grave, 5. Média, 4. Leve, 3. 6. Distinções conceituais e armadilhas de prova. O MBFT traz definições técnicas que são alvos frequentes em exames e concursos. Penalidade versus medida administrativa. Penalidade, sanção imposta pela autoridade de trânsito. Exemplo, multa, suspensão. Medida administrativa, providência complementar de caráter imediato para regularizar a situação ou proteger a vida. Exemplo, retenção, remoção, recolhimento de documento. Dica de prova, a ausência de registro da medida administrativa no AIT não invalida a autuação. Tipos de concomitância. Infrações concorrentes. O cometimento de uma implica necessariamente na outra. Exemplo, ultrapassar pelo acostamento implica transitar pelo acostamento. Deve-se lavrar apenas um AIT, o de maior gravidade ou específico. Infrações concomitantes ocorrem de forma independente. Lavram-se AITs distintos para cada conduta. Exemplo, condutor sem cinto e segurando o celular. Abordagem obrigatória versus opcional. As fichas de fiscalização do MBFT definem três casos para a constatação. Possível sem abordagem, não exige justificativa no AIT. Mediante abordagem, a infração só é válida se o condutor for parado. Vide procedimentos, depende da situação específica descrita na ficha. Responsabilidade por infrações. Proprietário. Responsável pela regularização do veículo, conservação e habilitação legal dos condutores que ele permite dirigir. Condutor. Responsável por atos praticados na direção, infrações de circulação. Embarcador barra transportador. Responsáveis por excesso de peso e carga. Casos específicos de autuação. Veículo estacionado. Se não houver remoção, lavra-se apenas um AIT. Independentemente do tempo de permanência, desde que o veículo não se mova. Motocicleta empurrada. O condutor desmontado e empurrando o veículo não se equipara ao pedestre, salvo em casos de defeito ou pane. Portanto, pode ser autuado como condutor se cometer infrações de circulação barra estacionamento nessa condição. Abandono de veículo. O simples abandono em local permitido não caracteriza a infração de trânsito, embora possa ensejar remoção para depósito por boa ordem administrativa, se oferecer risco à saúde ou segurança pública.